como? A cor da água. A cor da água? É, a cor do rio. A cor do rio. A cor da água sempre foi assim, amarela, assim, ó. Amarela. Amarela. É. Mas sempre foi melhor, foi mais clara. Agora não, agora devido a essa poluição, escureceu a água ficou escura. É o que eu estou dizendo a você, a água, a gente bebia água daqui. Agora a gente não bebe mais.